DJ Zé Luís apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Live Set. Sessão especial. DJZelwish.com. Girls, let me fall. It's from all of us to all of them. The men. You know the ones I'm talking about. The ones that try to play hard to get. Try to give you a hard way to go. Yeah. Well, I got a story to tell for those of you who wanna hear. And each of the girls are doing their own. Live Set Especial. música nunca vai subir. Essa dança que está batendo aqui na mangolé. Essa dança que está batendo aqui na mangolé. Ai, rebola, rebola, rebola, rebola. Ai, rebola, rebola, rebola, rebola. Essa dança que está batendo aqui na mangolé. Essa dança que está batendo aqui. Set especial DJZeluis.com. djzeluis.com. Thank you. Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. www.djzaluiz.com djzeluis.com. Thank you. How we feel inside, hoping things will change in time. Dry your eyes and watch.

djzeluis.com. Live Set Especial. DJZLWish.com. baby. Informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Liveset, sessão especial, sessão especial, especial. B. DJZLuis.com. Bye. djzeluis.com. Thank you.

Live Set Especial.